Senhora Ministra, membros do Governo, colegas, tenho uma grande prazer apresentar a tema de direito de cidade e a produção social de habitat. Está mais visto dentro a tema do discurso hoje sobre a cidade aberta. A luta pelo direito de cidade emergiu com um processo durante a elaboração do programa de Habitat 3, como uma demanda dos grupos de sociedade civil e os países do Sul para lutar contra as tendências de expulsões forçadas, a privatização dos espaços públicos e a criminalização das populações sem abrigo. O conceito do direito de cidade é um síntese dos direitos humanos existentes. Mas podem ser vistos também com um direito coletivo. O coletivo tem uma implicação que também inserido direitos, mas também deveres. Com as comunidades têm de respeitar as interesses dos outros membros da comunidade. Em termos de obrigações com o pagamento das taxas e o respeito para os seus vizinhos. A direito da cidade é baseado nos princípios de justiça social espacial, a democracia e a sustentabilidade da cidade. Esta foto é um exemplo de cidades divididas, entre cidades com o parque mais rico e os discriminados, os excluídos. E o princípio do direito de cidade é de quebrar os muros entre estas partes da cidade. A direita cidade está comprometido dentro a nova agenda urbana. A direita cidade inclui a função social da terra, a posse de terra segura para as populações, serviços básicos acessíveis para tudo, a habitação adequada e a direita posse de terra das mulheres. A direita de cidade está a evitar expulsões forçadas, arbitrárias. A nova agenda urbana tem a direita de cidade incluído. São vistos com cidade para as pessoas, não para simplesmente a criação do lucro. Tem implicações para cidades descentralizadas, administrações integradas e a integração dos centros informais também na cidade. Produção social da habitat é um conceito não tão diferente do que o processo de autoconstrução. É um conceito diferente do que a definição da habitação social. Tem implicado a produção da própria habitação, do próprio habitat, está feito pelas comunidades, pelas populações. A gestão no controle dos habitantes sem necessariamente um projeto do governo ou envolvimento do Estado. A nova agenda urbana está comprometida para suportar o processo de produção social de habitat através de políticas públicas que garantirem acesso adequado das terras e sistemas de financiamento habitacional adequado. A produção da habitat social, ou produção social da habitat em Angola, pode ser visto quando olhamos para os resultados do Plano Nacional de Urbanização e Habitação, implementado entre 2009 e 2015-16. Os dados que tenho aqui são produzidos no estudo para o Relatório Nacional de Habitat 3, que nós fizemos. O Secretário de Estado Silvestre tem dados mais novos, mais certos, que podemos afinar estes números, mas queremos ver até o relatório da Habitat, que foi apresentado em Quito, Ecuador, o ano passado. O Estado entregou neste plano a volta de 150 mil e tal unidades, setor privado, 45 mil habitações, setor cooperativa, a volta de 12 mil unidades. Mas o número dos novos agregados familiares cresceu ao longo deste mesmo período. Foi a volta de 430 mil pessoas. Isto é uma indicação de que ela saldo do mais ou menos 220 mil pessoas criaram suas próprias habitações. Este é um processo de produção social da habitação. Esperamos que no futuro, este programa de produção social da habitação pode ser suportado pelos programas do autoconstrução que está previsto ser implementado pelo Estado, pelo Ministério agora. Os desafios de produção social de habitat cá em Angola são a fraca gestão de terras e a fraca segurança que as populações têm na posse de suas terras nas zonas urbanas. O facto que existe uma mercado imobiliária que também representa um mercado formal e também informal. Há um grande envolvimento dos atores informais neste mercado imobiliário. Com a sua permissão, Arquiteto Alencar, estamos a correr um pouquinho com o tempo e só dispomos de mais 3 minutos para terminar. Sim. Obrigado. A falta das instituições de serviços básicos. É importante entender como a maior parte das populações urbanas adquiriram as suas terras. Quando olhamos para a cidade de Luanda, podemos ver que estes cores em rosa e vermelho são as zonas onde a população está a adquirir a sua habitação mais do setor informal. As zonas verdes e azuis são zonas formalizadas. Isto é uma outra maneira de analisar em números estes. Nós podemos ver que mais de metade da população ainda está a viver nas zonas que são consideradas informais. Quem são estes produtores da habitação social ou produção social da habitação? A maior parte são pessoas que migraram entre, principalmente, as zonas mais antigas da cidade para a periferia. E mais ou menos 3-4% da população destas novas populações que construíram as suas próprias casas são das zonas urbanas já. São na tabela das dados que mostraram que mais ou menos 2 terços desta população pagaram para as suas terras, mas só menos que 10% delas têm posse legal das terras que ocuparam. Isto é um mapa dos valores das terras na cidade de Luanda, mas também uma indicação como as pessoas adquiriram as suas casas, ou menos que 2% delas adquiriram as suas terras e casas através dos intermediários formais. Normalmente dependeram sobre transações entre proprietários anteriores através de um grande mercado informal do imobiliário. Há uma falta dos meios de financiamento da habitação construída ou feita pelos próprios moradores. Poucos pessoas podem mobilizar fundos através de empréstimos bancários. As razões que os bancos deram para receio de emprestar fundos para a construção das casas, falta das leis sobre terras, os longos períodos de reembolso, a falta de uma política do governo para a crédito bancária e o receio que as populações mais pobres não tenham a cultura do reembolso. Nós podemos ver isto, facto, não é verdade, a nossa experiência através dos programas de microfinanças, mesmo para a construção de habitações, tem uma retorno mais ou menos 100%. Os mais pobres são uns dos melhores em termos do pagamento das dívidas. Conclusões. De facto, a volta de 85% destas pessoas que vivem na base do mercado informal e compraram as suas terras e as suas casas no informal têm estão a considerar realmente as suas propriedades legítimas e legais. Isso é um grande problema, porque, em facto, como dizemos, menos de 10% destas ocupações são, de facto, legais. Recomendações, promover mercados de terras, mercados imobiliários, funcionáveis. Isto é básico, é fundamental para o funcionamento boa da cidade. Integrar uns dos práticos existentes para numa nova política reformada mais inclusiva. Não podemos criminalizar este grande número e todo este processo de produção social da habitação tem de ser integrado nos planos e nos planos nacionais. Reconhecer o direito da ocupação baseado no princípio do boa-fé. O Sr. Belgiário já mencionou a direito de informação, a necessidade de publicar e ser transparente em termos dos planos do governo. Adotar princípios do direitos intermediários ou direitos evolutivos, como queremos transformar áreas informais para formais, fortalecer as instituições municipais melhorar a infraestrutura, faz a criação dos cadastros municipais. O DW está a trabalhar, como o governo provincial de Huambo, nos programas dos cadastros municipais em vários municípios de Huambo, BA e Benguela, e estas experiências podem ser partilhadas no nível nacional com boas práticas para a descentralização da gestão das terras. Proteger os direitos dos mulheres e, no fim, implementar o princípio da indemnização justa para as situações quando as remoções têm que ser justificadas nos planos urbanos.